vento 120 graus, 8 nós. Devo Pós, o Rio 5972. Web 6747, no Colégio 41, controle 120 no sinal 8. 20, entregado. Controle Salvador Web 6748. Oh, 6747. Web 6747, este é o controle, contato radar. 6747. Posso estar de voo alerta, senhor? Autorizado. Obrigado. Está pronto, CNM 310. Que é 310, ciente. Está atualizado, aliás, mantém cabeceira 310, mas 310. Quem mantém, 310. Agora 76, mantém a posição. Seu solo aos 43, livre à direita, táxi via Alfa, Juliette para o Pátio 3, na minha escuta. Alfa, Juliette para o Pátio 3, na sua escuta, Rio 5972. Confirmando Alfa, Kilo para o Pátio 3, ok, o Rio? Alfa, Kilo, Pátio 3. Xené, 6310, livre decolar, 120, 109. E que cena, Xené, 6310? Para o táxi, o Xané 6313, 141 na borda, Tana Galeão, 4 horas. Está livre o táxi até o ponto de espera, chama para decolar. Livre o ponto de espera, chama para decolar. Decolar. 3-0, decolou os 4-5, controle 2-0, decimal 8. Controle 2-0, decai para aí. O 076 observe o deslocamento da aeronave ao Xané e autorizado a entrada esquerda, portão 2. Então, autorizado até o 2, está visual coxa ao 97. Olá, Goraz, o Xané 6390, cruzando 1800. Xané 6390, controle, contato, radar. 6390. 310, ponto para decolagem 6313. Autorizado alinhar e decolar 6313, vento 120 graus, 101. Alinhar e decolar 6313. Web 747, direto Sagaz. Web 6747, direto Sagaz, muito obrigado. Web 747, chame Recife 1260. 260, muito obrigado, boa noite, chave 6747. Boa. Trip 55 no seu controle, acione identificação. Está em contato radar, voando Bonf, quando estiver pronto, descer para 5.000, 1.014, chegada Bonf, pista 10. A princípio, Bonf. É 3 do 3, decola os 4 e 9, controle 1 da 0, décima 8. 208, boa noite. 2 Salvador, boa noite, Oceano 63, 1 3. Oceano 3, 1 3, controle está em contato radar. Ok. Por gentileza, o Rio 5972? Prossiga, Rio. Nosso destino próximo é o Galeão, com nível 340, a subida seria Guiné, e o resto, por gentileza, da nossa subida. Porque eu não estou com seu plano ainda aqui, qual é a rota inicial aí do seu voo? Aqui eu tenho uniforme 50 teada, e depois é isso aí, uniforme 50 teada. É nessa rota aí, seria da El Lindo e depois Eudes. Obrigado, Lindo. Oceania 6313, pode voar, Elefa? Livre. Que grato. Torres 286, Sérgio. Segundo 074. Você, Ian. Posição, na Guarulhos, 5240. 540, obrigado, Maroel. Correção, aguarde. Comigo, confirmar, 240. Tá, firma, 240. Tá ok, porque pra mim aqui tá pela pergunta 2-1, ok? Nessa aerovia o nível mínimo seria 260, o nível de superior, confirma. É, o que tem no plano aqui é o 1, coral, 1 até pra cá. 178, Salvador, ajuste. 1-0-1-4, via mar e desça para 2000. 5595, direto Duna 2000. Duna 2000, 35595, muito obrigado, senhor. Vamos usar o 64 na copa agora. Atualizado, então Guarulhos, nível 240, via Whisky 1 até Bragança, depois direto. Decola da 10, curva direita na saída da El, Leda e depois voa Ilhéus. Aciona 5065, controle 10, decimal 8. Autorizado, nível 240. Ono, Bragança, pós direto. Pista 10, curva direita. Da El, pós rua Leda, pós direto, Kiel. Transponder 5065, 208 no controle. O gol 1074. Tá correto, chama pra chamar. Chama, né? Luciano. 6-3-1-3, chame Recife, 1-2-6-0. Salvador, 35-5-5, está levando 1-4-0 para 2000, Duna. Ciente. Senhor 6303, Salvador em blind, chame Recife 260. 260, positivo, boa noite, amigo. Tudo. Boa. Centro Recife, boa noite, chame 6303. Centro Recife, boa noite, China 6313. Troque de frequência, capitão. Ô, rapaz, tá difícil, viu? Desculpa. Está pronto a cópia? Autorizado, 360 Confins, na Pesulo 16, decola da 10, curva à direita, saída da El Ledo e depois voa Bridge, aciona o código 5067 e o controle 120-8. 5595 está autorizada a aproximação. Certo, grátis, autorizada a aproximação, porta aí, 5595. Oceano 224, controle, boa noite, via mar e desça para 2000 pés, ajuste no 014, número 4 para pouso. São 3178, livre LS. Livre LS, 3178. Rádio 4209, na posição 3, pushback acionamento. Volta aí para 5595. Sim, check o trem, chame Tony, 1186. 1186, 1188, 198, 3555. 1186, 12. 18, sumar 612, 3555. Salvador, TP 5595, na final da 10, trem baixado e travado. Livre pouso 5555, vento 120 graus, 10 mais. 7, livre pouso na 10, TP 5595. Torre Salvador, balão está 3305, está ciente da Bravo, autorização para isso. Fiquei ciente, tá pronto para cópia? Afirmativo. Está autorizado Recife, nível 330, via Aperuísque 58, decola da 10, curva esquerda, saída é a Puca, Jame, depois voa Aracaju, Puca, Jame, Aracaju. Aciona 5066, controle 20, decimal 8. Por favor, confirma o transponder e o controle. Controle 5066, ou transponder 5066, controle 208. Então, está autorizado nível 300, pela operação 58, decola da 10, primeira curva esquerda, sai da Boca, chama o Aracaju. O transponder 5066, controle 208, está 3305. Correto, chama para chamar. Chamar até 3305. Papatango, meu Papatango, 18 milhas fora para a descida. Desça para o tráfego, ajuste 014. 014, meu Papatango. Estabilizou? Firma 3178. É minha torre, 1186. 286. O contato tá muito baixo, nada entendido. Pressionando na posição 74, quando aguarda. Ok, coordenação entre aéreos, chame para o pushback. Ok, Tá pronto. Ok, então tá lindo, acionar a guarda para o pushback. Torre 355 no 5. 5 segundos 5, seu solo 08, táxi via Alfa, eu chame Alfa e Kilo Pátio 3. Alfa, Kilo Pátio 3, 355 no 5. Afirmativo, mantenha minha escuta. Mantendo sua escuta, 355 no 5. Azul 4209, com 116 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, Fernando Galeão, para o táxi. O táxi à direita, capão espera, chame pronto para a decolagem. Espera, se o táxi para a direita, capão espera, vou chamar pronto para a decolagem. 3178, na escuta? Na escuta, 3178, baixado e trabalho. Desvio pouso, pistão no 0, 120 graus, 10 mais. Desvio pouso no 0, tá? 3178. Rodolfo, Rio, Signal 72, Bravo, informação 340, Galeão. Deixa aguarde com a pena. Agora sim, autorizado, chama o táxi. Boa tarde. Torres 4209, ponto espera pronto. 3409, encerra a passagem da aeronave na curta final, no Rebanho da Tampa, após ela ali não tem. Após a aeronave na curta, ali mantém 4209.